andrecedesmoral.com.br. Tem dia e tem hora pra sentar. Quem lhe disse que tem dia que tem hora pra sentar? Quem lhe disse que tem dia que tem hora pra sentar? Senta agora, senta agora, senta agora. Senta agora, senta agora, ela senta agora, vai. Senta agora, senta agora, senta agora, ela senta agora. Senta agora, senta agora, senta agora. Senta agora, senta agora, senta agora, senta agora. O pai tá passando, hein? Vem que vai. Você esperou por esse momento. Você esperou por esse momento. Já tá preparada pro aquecimento. Já tá preparada. Chama no soninho. Desce um pouquinho, desce um pouquinho. Senta agora, senta agora, senta agora. Inconfundível. Senta agora, senta agora. André Cedês, o moral de Ibicoara. É pra bater no juízo. Quem tá na live do pai, diz aí, ó. Quem lhe diz que tem dia que tem hora pra sentar? Quem lhe diz que tem dia que tem hora pra sentar? Senta agora, senta agora, senta agora. Senta agora, senta agora, senta agora, senta agora. Fala, senta agora. Oi. Senta agora. Senta agora. Não pare. Vem que vem. Você esperou por esse momento. Você esperou por esse momento. Já tá preparada pro aquecimento. Empurra, Simão. O chama no solinho, desce um pouquinho, desce um pouquinho. Senta agora, senta agora, senta agora. Senta agora, vai. Senta agora.